está na base de todo o nosso trabalho é, de facto, o espírito de voluntariado, a ajuda ao próximo. Procurar aliviar um bocadinho o sofrimento de quem caminha, porque nós encontramos pés que eu, como enfermeira, me questiono como é possível. Como é possível... As pessoas têm chegado aqui de alguma forma maltratadas? Alguns casos muito bem, com muitos cuidados, há muita informação, preparação prévia. Outros casos, propriamente pelas características, pelo tipo de pavimento que encontram, ainda temos que tratar pés com flictenas profundas, feridas já com quebras cutâneas. E passaram por cá muitos peregrinos? Como é que é a realidade neste ano? Habitualmente nós assistimos já como do apoio grupos muito específicos e que passam por cá já há 14, 15 anos. Esses grupos mantiveram-se mais pequenos em termos numéricos. Um ou dois que habitualmente passa este ano não veio por razões pessoais. No entanto, eu achei um decréscimo em número. Embora se tenha assistido cerca de 200, assim, uma estimativa feita assim um bocadinho pelo ar. Enfermeira Carmen, que equipa é que esteve aqui ao dispor de quem, de facto, se socorria do vosso apoio? Um grande número são funcionários auxiliares, enfermeiros da Fundação. Habitualmente colabora sempre connosco e este ano tivemos, em termos de equipe, um número bastante significativo de auxiliares de ação médica, enfermeiros da Fundação. Depois temos as professoras, temos esse grupo de voluntários que são multidisciplinar, professoras, fisioterapeutas. A nossa equipe é multidisciplinar. Pessoas também da comunidade, não é? Sim. O apoio, o grupo Stop Solidário é constituído por pessoas praticamente de todo o concelho. Procuramos levar também nos pés dos peregrinos o nome do nosso concelho, que temos a esperança e uma convicção profunda que vamos renascer.